abraço é pros meus parceiros Breno CDs, R.O. Produções, lá de Sergipe. Receba o Bregão, David Miranda. Canta! Por aqui tá tudo revirado, a nossa cama tá sentindo a sua falta. A TV nunca mais passou novela e a garrafa de café só tem um copo. A sua ausência deprimiu a casa toda. Choro sozinho, namorando as nossas fotos. Sentindo o cheiro de Lili da Boticário nas suas roupas reviradas pelo quarto. Isso tá doendo em mim. Liga, volta logo pra mim. E seu nego tá sofrendo então. A saudade de você tá doendo. Tá doendo. Doendo demais, volta logo, nega, que eu tô sofrendo. Tô sofrendo, tô sofrendo sem dó. A saudade de você tá doendo, tá doendo. Tá doendo demais, volta logo, nega, que eu tô sofrendo. Tô sofrendo, tô sofrendo sem dó. Saudade sua, judia meu coração. Saudade sua, machuca e dói muito. Eita, sofrência que dó. Tive de mirada, receba o Bregão. A sua ausência deprimiu a casa toda. Choro sozinho, namorando as nossas fotos. Sentindo o cheiro de Lili da Boticário nas suas roupas reviradas pelo quarto. Isso tá doendo em mim. Liga, volta logo pra mim. E seu nego tá sofrendo muitão. A saudade de você tá doendo. Tá doendo. Tá doendo demais. Volta logo, nega, que eu tô sofrendo. Tô sofrendo. Tô sofrendo sem dó. A saudade de você tá doendo, tá doendo, tá doendo demais. Volta logo, nega, que eu tô sofrendo, tô sofrendo, tô sofrendo sem dó. Saudade sua, judia meu coração. Saudade sua, machuca e dói muito.